Agora mesmo com desconto de até 70% para consultas, exames e cirurgias. Venha para o OSB. Ligue para nossa central de atendimento e o WhatsApp 2626-8000 ou na Santa Beatriz mais perto de você. Centro de Niterói, Caraí, Fonseca e São Gonçalo. Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. Minha querida Leiloca, agora de volta com as previsões para os nativos de Libra, Escorpião e Sagitário. Librianos, atentos. Libriano, se seu coração está tranquilo, bem como a sua consciência, você já é feliz. Então para de reclamar da vida, tá? Que Deus castiga. Número 32. Você de Escorpião, preste atenção, hein, ó? Escorpião, em tudo existe um sinal. Então, se liga neles para entrar na frequência totalmente astralizada. Número 19. E agora vem dos sagitarianos. Sagitário. Sagitariano, talvez aquilo que você almeja não seja o melhor nesse momento. Dê uma chance ao destino e, de repente, não queira botar a carroça na frente dos bois. Número 64. Tá aí, Leiloca, volta já já com as previsões para os nativos de Capricórnio, Aquário e Peixe. Aguarde. Paulinho Gogó na área, mandando papo reto. Você tem que conhecer o Mega Box. As melhores marcas e os menores preços. Arroz branco tchê, tipo 5, 5 quilos, 18,89. Caixa de hambúrguer Jundiaí, com 36 unidades, 29,90. Farinha de mandioca chinesinha, 1 quilo, 4,97. Queijo prato, peça ou pedaço, quilo, 35,50. Megabox, é muito por muito pouco. Fato venéreo. Monitore sua casa ou seu negócio com a Verisure, o mais completo sistema de segurança da América Latina. Único com central de monitoramento 24 horas por dia e aviso à polícia em casos de invasão, dando a você o gerenciamento do seu patrimônio na palma da sua mão. Por um aplicativo exclusivo com acionamento à distância e muito mais. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br e instale agora mesmo. Eu sou o cliente Amil há 40 anos. Sempre que eu precisei, a Amil estava lá para cuidar de mim e da minha família. Mas e os outros milhões de clientes? Também estão contentes? Para ter essa resposta, o Datafolha fez uma pesquisa com os clientes Amil e perguntou como você avalia o seu plano. E 77% dos clientes disseram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos. É muita gente que, como eu, está contente. Mas sabem quem ainda não está satisfeita? A Amil. Afinal, o compromisso da Amil é garantir a todos os seus 5 milhões de clientes a melhor experiência. E é por isso que a Amil vai trabalhar cada vez mais pela sua saúde. Amil, o melhor plano do Brasil. Portuguesa, aí bota o Vira. Opa! E aí, menina, conta. Antônio Carlos, você sabe que você fica bem de rabo de cavalo. Fico, pois é, tô prendendo o cabelo, que ele tá meio revoltado, aí eu prendi pra acalmar. Sabe, né? Que é aquele choque de ordem que tem que dar de vez em quando. Esse acalma, sossego faz. Menina, conta. Seguinte, a Tata Werneck, que é a apresentadora, né? Eu gosto da Tata Werneck. De vez em quando eu não entendo muito o que ela fala. Mas eu sei que às vezes... Ela fala rápido. Às vezes eu também falo muito rápido, o povo não entende o que eu falo, então eu me identifico com Tata Werneck. Sabe que a Tata Werneck tá indignada. Ela, assim como a Carla De Lucas, ela gosta muito de bichinhos, de animais. A casa dela tem vários cachorros, gatos, e ela tá sempre adotando um cachorro e tal, quando pode, vê na rua, leva pra casa e tal. E aí ela tem um cachorrinho que é uma maminha, o nome da cachorra. É uma caramelo, sabe aquelas caramelas, aqueles cachorrinhos caramelo? E ela adotou essa cachorra, foi atropelada e tal, ela ficou com dó, levou a cachorra pra casa, cuidou dela, é uma fofa. E ela tentou inscrever a maminha, a cachorrinha, num concurso de beleza. Dog show. Aí vai lá pra inscrever a cachorra. Aí levou e falou, vou botar minha maminha, que ela é tão fofa. Não pode inscrever a cachorra. Por quê? Porque é vira-lata. Porque é sem raça definida, né, que chama. Não pode. Só podia inscrever cachorro com raça. A Tata Werneck ficou indignada. Discriminação. Diz que é um absurdo, discriminação com o bichinho. Ela falou que é um absurdo isso, que a maminha, a cachorra dela, não tem esse negócio de raça, não. Ela é a cachorra e pronto. Faz parte da família, é toda muito querida e é muito fofa. E então, quer entrar no concurso. Exatamente, é um absurdo isso. Só pode... E tem outra coisa, não tem nada contra cachorro de raça, não. Mas tem uns cachorros de raça meio bobinho, sabe aquela coisa? Que o povo trata como se fosse ali uma princesa, uma coisa. Não é isso, gente. Cachorrinho é cachorro. cachorrinho. Trate com amor, carinho e pronto. É isso. Não fique enfeitando muito, não. Qual é a sua raça? A minha? É. SRN. Sem raça. Não, SRD. Sem raça definida. O que é que ela é? Mas o que é que ela é? Conversar com o nosso querido Andrei Andrade, porque é o homem das grandes novidades. Ele só fala coisa boa pro público ouvinte do show do Antônio Carlos. Ele vai falar do Articulac. Alô, Andrei Andrade, fala aí, meu amigo. Meu querido Antônio Carlos, que sucesso tá sendo esse produto. Quero a atenção especial, você aí, você que ainda está sofrendo com dores, ainda está convivendo com essa dor, esse problema que já te acompanha há tempo. Gente, se você sente dor, dor crônica, aquela dor que não passa, você precisa conhecer o Articulac, gente. É o único produto no Brasil que consegue acabar com a dor já na primeira semana de uso. E pra gente que acorda cedo, pra gente que trabalha bastante, né? Tanto você que trabalha em casa, ou você que trabalha na rua, ou você que trabalha no escritório, pra todas as pessoas que têm uma rotina puxada, não dá pra gente fazer as coisas do dia a dia sofrendo com dor, não dá. E outra coisa, a gente vai na farmácia, compra um remédio porque não tem tempo de ficar indo no médico, compra um remédio aqui, um remédio ali, sem saber o que tá acontecendo, e aí o remédio também não resolve nada, funciona 2-3 horas, volta de novo, e aí a vida fica sempre assim, sempre gastando e não tem solução. Mas o Articulac que é solução garantida, porque ele tem tudo que um ortopedista recomenda dentro da sua cápsula. Tem condroitina, tem o magnésio, tem cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico, o mesmo que é usado nos atletas profissionais, o mesmo que é usado na cirurgia, o mesmo que é usado no lugar da prótese. Ácido hialurônico ortopédico para acabar com a sua dor rapidamente. E o melhor, tudo isso em um só produto. Articulac, que é o melhor tratamento ortopédico, com resultado já a partir da primeira semana. Você tem artrite, artrose, bursite, tem tendinite, fibromialgia, não aguenta mais trabalhar, tá difícil o dia a dia, você vai pegar o telefone, vai ligar agora, vai aproveitar, porque hoje, somente hoje, os 50 primeiros ouvintes que ligarem a partir de agora, eu vou liberar 80% de desconto na nota. Então ligue e peça o seu. 0800-591-5520. 0800-591-5520. Ligação gratuita, entrega super rápida e para quem ligar agora ainda ganha de presente uma caixa de som. Uma caixa de som portátil para você levar para a praia, ouvir o seu som. É muito bom a qualidade e o melhor, ainda ganha 2 pomadas massageadoras e um aparelho de massagem profissional. Beleza. Te entrego agora. Pagamento só pro final de abril. Só pro final de abril. Então ligue e peça. 0800-591-5520. 0800-591-5520, Antônio Carlos. Valeu, Andrei. Até amanhã, se Deus quiser, meu amigo. Antônio Carlos, esporte. Tá de volta aí, Vinícius Gama, homem que entende de esporte no nosso programa. Vinícius, vem cá. E as outras informações do futebol, Vinícius? Vamos a elas, vamos lá, meu amigo. Olá, Antônio Carlos, falando ainda de futebol do Rio de Janeiro, né? Por enquanto, os artilheiros deste campeonato carioca, o Germancano do Fluminense, que ontem acabou sendo substituído, Pablo Verrete do Vasco da Gama e ainda o Max do Sampaio Correia, todos com 6 gols marcados. Flamengo tem o ataque mais positivo da competição e também a defesa menos vazada. Falando também de Taça Rio, Antônio Carlos, primeiro jogo da final ontem com o Cileiro Galvão, o Sampaio Correia venceu Madureira por 2-1. Valeu, Antônio Carlos. Valeu, irmão. Um abraço pra você, hein? Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, Vinícius Gama. Promoção nos supermercados Guanabara. Alcatra Friboi, quilo 36,90. Contra filé Friboi, quilo 39,98. Filé mignon ângulo, quilo 59,98. Papeito a 100 Friboi, quilo 27,98. Durmete de frango lar, quilo 11,75. Filézinho levida, bandeja, 16,98. Faça suas compras. Vai lá! Guanabara, tudo por você. Antônio Carlos. aqui o aniversário do Marcos Silva, genro do professor Paulo Neves e da doutora Andréia Pinheiro. Aquele abraço, né? Bom, e agora a receita do dia. Alegria, alegria, Antônio Carlos, bom dia. Alô, Laranjeiras, minha querida ouvinte, Paula Mello. Alô, Paula, bom dia, tudo bem, minha amiga? Bom dia, como tá? Olha, você foi eleita a cozinheira de hoje do programa, ganha de presente um vale de compras no valor de R$200 de supermercado Guanabara. É um bom presente, né, Paula? Adorei. Então vamos lá, receita de hoje, Paula Mello. Quando provar meu cuscuzinho, vai mudar seu dia todinho. Olha, vamos aí provar o cuscuzinho dela, né? Lápis e papel na mão, gravador. Vamos aos ingredientes, minha amiga, vamos lá. Vamos. É, 200 gramas de cuscuz marroquino, uma colher de sopa de manteiga, umas misturinhas de castanha picadinha, semente, sal a gosto, duas berinjelas cortadas em cubinhos, um pimentão vermelho, salsa e cebolinha. Perfeito. Aí como é que faz, Paula? Então, você vai pegar o cuscuz, vai botar num pirex, assim, de vidro, né? Uma colher de manteiga. Aí você ferve uma água que dê pra cobrir essa misturinha. Aí você tampa e bota a água pra evaporar. Deixa ali descansando. Sim. Em 3 minutos fica pronto, é muito rápido. E aí tá pronto? Como é que é? Aí você joga as castanhas picadinhas por cima e mistura. A berinjela, você vai refogar com pimentão, um azeite e um dente de alho. Sim. Você mistura tudo, joga só cebolinha picada e tá pronto. O que que é isso, Paula? Então, isso é um delicioso cuscuz marroquino com berinjela. Olha, tá aí, cuscuz com berinjela. Tá falado, né? Passa aqui pra pegar seu presente. Rua Santa Luzia, 651, no centro da cidade, né? Bom, tá na hora da Naizinha aí com a simpatia do dia. Vamos à simpatia, Naizinha? A simpatia de hoje é pra passar em concursos, provas e exames. Como é que é? Vamos Detran, lá. Enem, prova de emprego. Um dia antes de fazer a prova, coloque água em um balde e acrescente folhas de hortelã. Deixe por meia hora. Tome banho normal e depois jogue essa água com as folhas no corpo. Acenda uma vela para o seu anjo da guarda. No dia da prova, quando levantar, bata com o pé direito no chão 3 vezes e peça ao seu anjo da guarda para lhe acompanhar e iluminar durante a prova. Fazendo com fé. Dá pé, tá resolvido. Vai passar em concurso, prova de exames, né? É por aí. Muito boa simpatia, né? Bom, Leiloca agora com as previsões para os nativos de Capricórnio, Aquário e Peixes. Capricornianos, atentos. Capricorniano, sua vontade é sua prioridade. Não se anule. Muito pelo contrário. Lute pelo que você quer. Número 44. Você é de aquário? Preste atenção, hein? Aquariano, nem sempre você tem alegrias com pessoas que você considera. Então, lembra que você tem a liberdade de continuar ou não se relacionando com ela. Número 3. Agora diz os piscianos. Peixes? Pisciano, nem sempre as coisas vão pro lado que você imaginou. Sem problema, constrói uma outra situação e seja feliz. Não esquenta a cabeça com pouca coisa, não. Número 22. Isso aí. Leiloca, volta amanhã em nosso programa, se Deus quiser. Até amanhã, Leiloca. Então, até amanhã, né? Tudo de bueno pra todos nós. É isso aí. Logo mais, às 18 horas, Sidney Rezende comanda o... Na bancada, Chico Otávio, Marcelo Madureira e reportagens de Maurício Bastos. Com Sidney Rezende, ele agora é da Tupi. Olha, gente, na Quinta da Boa Vista, no bairro Imperial de São Cristóvão, um restaurante onde era a Capela do Imperador, em frente ao Jardim Zoológico, ao Bioparque. Olha, lá você vai saborear o melhor bacalhau do Rio de Janeiro, é verdade. Às segundas-feiras, coelho à caçadora. Terça-feira, dia de rabada com polenta. Quarta-feira, cozido. Quinta, bacalhau à Carlota Joaquina. Sexta-feira, a famosa feijoada. O bolinho de bacalhau é para comer rezando. E o melhor bacalhau do Rio você encontra lá. Leve a sua família. Restaurante da Quinta da Boa Vista. Aberto sábados, domingos e feriados. Reservas 2589-4279. 2589-4279. Imperdível! Receita Federal divulgou a data de início do recebimento das declarações do Imposto de Renda. Quem é que tem direito à isenção? Bom, é melhor entregar a declaração de rendimentos mais cedo ou esperar para mais perto do final do prazo, hein? Não sei. Vamos conversar com quem entende disso, que é o tributarista Jorge Madaleno, que vai nos esclarecer. Acorda, Jorge Madaleno! Show do Antônio Carlos. Vamos acordar. Jorge Madaleno, aqui é o Antônio Carlos na Rádio Tupi. Bom dia, como é que vai? Tudo bem, meu amigo? Muito bom dia, meu amigo Antônio Carlos. Prazer estar com você e com toda a família Tupi. O prazer é nosso. Jorge, quando é que começa a entrega da declaração do Imposto de Renda? E quando é que termina? O prazo de entrega das declarações inicia no dia 17 de março, na próxima segunda-feira. E termina no dia 30 de maio, uma sexta-feira. E o programa já está disponível a partir de hoje, Antônio Carlos, dia 13. As pessoas já podem pega na internet? Como é que é o negócio? Isso, baixa o programa na internet, já pode dando uma olhadinha, se familiarizando e iniciando o preenchimento. Vem cá, quem não declarar tem que pagar multa? Como é que é o negócio? Assim, quem tiver obrigado a declarar e não entregar dentro do prazo fixado, vai estar sujeito a uma multa mínima de R$165,74, podendo chegar a um máximo de 20% do imposto de renda devido. Quem é que está obrigado a declarar, hein, o Jorge? Olha, Antônio Carlos, são vários itens, mas eu destaco quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$33.888. No ano, quem, né? Recebeu Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$200.000 no ano. Quem vendeu bens também ou realizou operações em bolsa de valores com valores superiores a R$40.000 dentro do ano, entre outros itens, está obrigado a declarar. O aposentado também tem obrigação de fazer declaração, Jorge? Tem sim. Desde que se enquadre dentro da obrigatoriedade, tem que declarar sim. E quem é que tem direito à isenção? É quem recebeu em 2024 valores mensais de até R$2.824. Ah, perfeito. Agora, pagar imposto de renda pode provocar estresse, meu querido Jorge? Olha, Antônio Carlos, pode sim, né? É uma obrigação fiscal. Se a pessoa não elaborar a declaração baseada em documentos oficiais, não tiver atenção no preenchimento da declaração, sim, pode gerar um grande estresse, afinal, cair na malha fina ninguém merece, né, Antônio Carlos? É isso. E por isso eu recomendo que procure contabilistas habilitados, que acompanhem o processamento, para fins de pagar o imposto de renda de acordo com a norma legal e sem estresse, né? E pronto, é isso aí, valeu. Conversei aí com o Jorge Madaleno, que é tributarista. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos, meu amigo. Um bom dia, tudo de bom, hein? Bom dia. Gente, chegamos ao final. Amanhã, a partir das 6 da manhã, juntinhos novamente. Vem aí o show do Clóvis Monteiro, motivador do Brasil. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, Brasil! Valeu, Antônio Carlos. Tá falando, segue o show na Tupi. 8 horas no Rio de Janeiro. 8 horas é o show do Clóvis Monteiro na Tupi. 8 horas é o show do Clóvis Monteiro na Tupi. 8 horas é o show do Clóvis Monteiro na Tupi. Show, show, show, show, show. 8 horas. Show do Clóvis Monteiro é um oferecimento de Páscoa Total, você já sabe, só no Mundial. Tim Pré-Chip é WhatsApp ilimitado, Pix na conta e muito mais. A Real Pax tem foco no cliente. Assine Real Pax, gente cuidando de gente. E Marcelo Manhães, o melhor amigo dos aposentados. Ligue agora 0800 305 2090. Mundial! fiz a lista de Páscoa. Ah, eu também, tá aqui, ó. Bacalhau, azeite, batata, vinho e açúcar. Chocolate. Alcatra, peça ou pedaço, quilo, 34,90. Coxa e sobrecoxa sem osso, Ceará, o quilo, 14,50. Suco de uva aliança, 1,5 litro, 16,95. Camarão cinza, 1 quilo, 34,90. Limpeza pura mundial, limpador UAU com 3 unidades, 8,99. Páscoa total. É só no Mundial. Mundial, o menor preço total. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim pré-chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim pré-chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim pré-chip é o pack que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Na loja, no app, na rede. Beleza, com economia é aqui. Promoções de quinta-feira, Colgate Total 12, 180 gramas, 9,98 no app. Shampoo CD 325ml, 7,99 no app. Creme desassadura Bepantol, 15,98 no app. Fralda Looney Tunes Mega, 19,99 no app. Kit Nelly Gold, 12,98. Creme tratamento escala, 6,99. Sabonete Lux Suave, 1,79. Alcatra, 34,90. Peito de frango, 13,97. Calabresa Sadia ou Seara, 17,98. Rabada inteira quilo ou costela, 19,98. Fígado bovino, 10,97. Economia é aqui! Olá, minhas amigas e amigos empreendedores, está chegando a Rio Artes, a Feira da Economia Criativa, agora com artesanato, moda, decoração, saúde, gastronomia e muito mais, de 9 a 13 de abril, no Expo Mag, ao lado da Prefeitura do Rio. Compre seu ingresso, www.feirariartes.com.br. Venha empreender com a economia criativa e aumente sua renda. Rio Artes, a Feira da Economia Criativa, é uma realização da Caçula. Clóvis Monteiro, o motivador no Brasil. No dia de hoje, não importa o que fizerem a você, importante é como você vai reagir. Bom dia, vamos sorrir. Vamos cantar. Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil. Fazendo um mundo melhor. Com a graça de Deus. Você. Até 10 horas. Tudo pela Tupi. Todo mundo desperta feliz com o show da manhã. Cantando assim, Thiago. Da Tupi. Bom dia, Rio de Janeiro. Graças a Deus. Relógio da Tupi, 8 horas, 4 minutos, está no ar o Show Positivo do Rádio. Alegria, energia para o nascer de um novo dia. Janeiro. Acorde para vencer, desperte para ser feliz. Olha a minha gente campeã da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Nesse ano de 2025, comemoramos os 90 anos da Tupi, a maior rádio do Brasil. Hoje é quinta-feira, 13 de março. Olhe para trás para aprender. Olhe para frente para se empolgar, se motivar. Olhe em volta para agradecer. Olhe para dentro para se encontrar. Eu acredito em você. Bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, Clóvis Monteiro. Acorde para vencer. Desperte para ser feliz com Clóvis Monteiro. No relógio da Tupi, Thiago Castro, 8 horas, 5 minutos. Fica lá, Clóvis Monteiro. quinta-feira, 13 de março, bom dia. Olha, gente, o carnaval chega e traz com ele o que acontece em grandes eventos. As pessoas tiram o foco da rotina e, por exemplo, quem precisa muito da atenção, da rotina, da continuidade, aí passa por um perrengue. Eu estou falando, por exemplo, de doação de sangue. O Hemorrio precisa que as pessoas que vivem aqui da cidade do Rio de Janeiro, da capital, da região metropolitana, que trabalham por aqui, tenham um compromisso, né? Tem que ter um mínimo de doação para se manter funcionando esse banco de sangue que fornece sangue para as mais importantes emergências do Grande Rio. Então eu quero falar, para abrir o programa de hoje, para conscientizar vocês e falar dessa importância, o diretor-geral do Hemorrio, o doutor Luiz Amorim, está na linha para falar comigo. Eu agradeço pelo seu tempo precioso. Bom dia, doutor Luiz Amorim. Bom dia, Clóvis. Bom dia, ouvinte da Rádio Tupi. Eu quis abrir o programa hoje porque o carnaval passou, a semana recomeçou, o ano parece que vai. E eu queria saber como é que foi durante o carnaval, as festas de início de ano, a situação de doação de sangue nesse banco de sangue importante que é o nosso Hemorrio, hein, doutor Luiz Amorim? Olha, Cláudio, o carnaval foi uma maravilha para a cidade do Rio de Janeiro, para o Brasil, mas foi um sofrimento para a gente, porque tivemos, de fato, um número de bebês muito baixo, isso sempre acontece, não? Esse ano foi um pouco agravado, porque fez um calor extremo durante o carnaval, né? Isso. O número de blocos está cada vez maior, e difícil as pessoas se locomoverem, chegarem. Então foi realmente sofrimento no sentido que a gente tinha muito pouco sangue. A gente conseguiu ter uma boa doação antes, fizemos um estoque de segurança, mas esse estoque foi rapidamente distribuído porque as doações caíram muito, porque foi um período longo. Hoje o carnaval no Rio é 10 dias, tá? É, né? Pois é, parece a Bahia. Acaba no outro domingo. É. Então foi um período realmente que a gente precisa de doação de sangue para recuperar o nosso estoque, que os hospitais possam receber sangue, possam tratar seus pacientes, operar, etc. Agora é um fenômeno mesmo, doutor Luiz Amorim, sempre tem um grande evento, o telefone é muito ruim, né, gente? Tinha que ter colocado pelo WhatsApp isso aí, o assunto está muito sofrível, parece a doação de sangue, está sofrível. Doutor Luiz Amorim, em grandes eventos há essa desmobilização assim da população, o Hemorrio sofre com os grandes eventos nesse caso, doutor? Olha, sofre muito. Mas o carnaval talvez seja pior, porque é um período, como eu disse, muito longo, né? Hoje o carnaval dura muito tempo, a cidade do Rio, são 10 dias de festa, de alegria, de blocos, etc. Mas é um período em que a gente realmente tem um resultado muito ruim em termos de número de doadores. Quem reconhece que é difícil também para a população, mesmo aqueles que querem doar, chegar no Rio. A gente está do lado dessa roda, praticamente, dois quarteirões da roda, então fica difícil o trânsito. Mas agora a vida voltou ao normal, o trânsito voltou ao normal. E a gente espera que a população não esqueça da doação de sangue, porque realmente, posso falar assim, sem fazer nenhum drama, a gente está precisando muito. Diga uma coisa, qual é o mínimo de doação para manter funcionando de forma aceitável o Hemorrio e o fornecimento de sangue para as emergências? Por exemplo, por dia, qual é o mínimo de doação, a média que o senhor acha que precisa, o doutor Luiz Amorim? Olha, a gente precisa de 350 doações, para ficar tranquilo, assim, número ideal seria em 400, mas 350 doações já é um número que nos dá um certo conforto, uma certa tranquilidade. Por dia? Na nossa ideia, tivemos uma média de 40 doações por dia. Sim, 350 por dia seria... Por dia. Mas o cenário dos sonhos, o quê? 400 por dia? 400, cenário do sonho é 400. 400, né? Então vamos lá, repetindo aquele que todo mundo já sabe, mas é sempre bom dizer, quem pode doar e quem não pode, apesar que o Hemorrio tem uma triagem muito importante e evoluída, até a pessoa que tem dúvida pode ir lá, porque vai sair com informação, por exemplo, ó, você teve hepatite, você teve isso, aquilo, você teve uma doença transmissível, tal, tem que esperar um tempo para poder doar e tal, existe uma triagem lá, né, doutor? Existe, sem dúvida. Ninguém chega e doa sangue, vem doar e vai entrar para doar. Vai passar por um médico, vai fazer uma série de perguntas, vamos fazer exames para ver se a pressão arterial está normal, se a pessoa tem anemia, que a gente precisa de sangue, mas a gente não pode colocar em risco a segurança daquelas pessoas que querem doar, que são os nossos doadores. Então, mas assim, de um modo geral, para responder essa pergunta, qualquer pessoa entre 16 e 69 anos é um doador em potencial. Não precisa marcar, pode chegar a qualquer momento no Hemorrio, a gente funciona todos os dias, às 7 às 18 horas, sábado, domingo, feriado. Precisa parar de posto um documento de identidade oficial com foto, pode ser um documento digital. Entendi. Se preferir marcar no nosso site, a pessoa pode entrar, marcar, escolher data e hora, o atendimento vai ser muito mais rápido, a gente se programa. Entendi. Mas também, se não quiser marcar, pode ir a qualquer momento, está sempre aberto, às 7 às 18 horas. que está em boas condições de saúde. Se a pessoa tiver dúvida, pode ligar para o nosso número 0800, que é o 3916-8310, que a gente tira dúvidas, ou olha no nosso site. Então, está de baixo para aberto, realmente, está com um novo local de coleta, né? A gente já morreu mesmo, o endereço é o mesmo, mas o local foi totalmente remodelado, super moderno. Conheço. Fica muito bem impressionado. Doutor Luiz Amorim, mas e aí, precisa estar em jejum? Não, a pessoa saiu do trabalho, pode dar um pulo aí, saiu do almoço, ou no horário do almoço, pode dar um pulinho aí. Tem que estar em jejum, alguma situação especial, não? Essa é uma ótima pergunta, Clóvis, porque muita gente ainda pensa nisso. Ah, não, não posso, que não estou em jejum, já comi. Não, é o contrário, não deve estar em jejum. Se chegar lá e estiver em jejum, será que eu vou poder doar? Vai, porque a gente vai dar um lanche antes da pessoa doar. A gente inverte, né, mais depois. Mas quem chegar em jejum, ó, fui lá 3 horas da tarde, não comi ainda hoje. Vai fazer um lanche primeiro antes de doar sangue. Entendi. Não deve estar em jejum, pode comer. Eu só recomendo que evite uma comida muito pesada, na almoça, aquela feijoada e tal. Claro. Aí a gente recomenda que espere um pouquinho, umas 2 horas antes de doar. Mas fora isso, uma alimentação normal, tranquilamente pode ir. Comi e fui para morrer, não tem problema. De 7 a 18, todos os dias da semana, né, doutor Luiz? Exatamente. Sábado, domingo, feriados, todos os dias. O Disque Denúncia é 0800-391-6830. 0800-391-6830, é isso? É o Disque Sangue. Oi? O Disque Sangue. Ah, é? O que que eu falei? Ah, não, desculpa, eu sou uma anta mesmo, eu não sei como é que essa rádio me emprega há tanto tempo. É, o Disque Sangue, desculpa, doutor Luiz. O Emo Rio fica na rua Frei Caneca, 8, no centro do Rio de Janeiro. Agora, para agradecer ao senhor, outro dia, convidado pelos meus queridos amigos de muito tempo, Hermes e a Helena, fui para o condomínio Caneca Fina e fiquei sabendo que o senhor é vizinho lá. Eu estou muito respeitado por todos, é verdade? Olha só que legal. Lembra do Hermes da Helena, doutor Luiz Amorim? Sim, perfeitamente. Seus vizinhos? Eu gosto muito do condomínio da Caneca Fina. Assim, lugar, um paraíso ecológico. É um paraíso. E por conhecido, né, que é Guapimirim. É verdade. Agora, só para fechar, quando a pessoa diz assim, eu doar sangue para emergência, eu tenho plano de saúde, eu não vou para... Todo mundo que sofre um acidente em qualquer lugar do Rio de Janeiro é levado para emergência e todas as emergências recebem sangue do Novo Rio. É isso, diretor? Exatamente isso. Qualquer emergência, qualquer acidente, a gente espera que ninguém sofra, mas infelizmente todo dia acontece. Nós vamos solidar Miguel Couto, Salgado Cine, Lourenço Jorge, e lá o sangue vem de morrer. Não dá tempo de você acionar a sua rede de contatos, de amigos, tem que estar doado, já pronto para ser usado, né? Porque chegar hoje em dia, esses grandes acidentes requerem muito sangue, mais sangue do que se fazia antigamente, isso salva as vidas, mas o sangue tem que estar lá pronto para uso, o que depende, de novo, da generosidade dos doadores. Ok, doutor Luiz Amorim, diretor-geral do Emo Rio, que faz um trabalho belíssimo. Vamos doar sangue, minha gente. É um pedido da Tupi, do Clóvis Monteiro. Esse é o ano dos 90 anos dessa rádio, que é tão importante para o Rio como o Emo Rio. O doutor Luiz Amorim, nós agradecemos muito essa parceria aí sempre. Conte comigo, viu? Muito obrigado, Clóvis. Obrigado a você e aos ouvintes da Tupi. Valeu, helicóptero chegando. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento, se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Proteja seu veículo e tenha até 10% de desconto em cada abastecimento. Ligue 4000-1939. Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. E Seresto é a coleira que protege gatos contra pulgas e cães contra pulgas e garrapatos por até 8 meses. Seresto. Colocou, ajustou, bora pra diversão. Leonardo Salles, bom dia, para meu isso. amigo. Alô, Léo. Agora só pra fechar, quando a pessoa... Só um pouquinho, só... Nós estamos com problemas técnicos aqui, eu não sei o que está acontecendo. Daqui a pouquinho a gente vê. Faz um espaço comercial pra gente ver aí, porque o ouvinte tem que ser muito bem tratado. Vamos lá. Real Pax está com loja no centro de Caxias, Avenida Presidente Vargas 208. Conheça nossos planos a partir de 1,50 sem limite de idade e sem taxa de adesão. Plano para o seu pet, clube de vantagens com mais de 300 empresas com descontos para você economizar e usar o seu plano em vida. Sorteio mensal até 30 mil em dinheiro. Compramos suas carências. Ligue ou chame no Real Zap 0800-703-0236. Assine Real Pax. Gente cuidando de gente. O Rio de Janeiro. Ouvi o show do Clóvis Monteiro. Solange Ácimos agradece a sua preferência. Sucesso de vendas. Terrenos legalizados em Araruama. Prontos para construir. Próximo ao centro, escolas, faculdades, hospitais e condução da porta. À vista, só 27.900. Financiado entrada, mais prestações de apenas 330 mensais. Ligue agora. 3905-3000. 3905-3000. Solange Ácimos leva você ao local. Ligue 3905-3000. 3905-3000. Show do Clóvis Monteiro. Tupi Rio. Minuto a minuto. A informação se renova. Deixa eu ver se o Léo me ouve com tranquilidade. Ele estava me ouvindo, só que aqui nós estávamos todos enrolados aqui. Ô Léo, por favor, um panorama do trânsito, bom trabalho para você, meu amigo. Para nós, seu Clóvis Monteiro, de volta à família Tupi. Clóvis, situação está complicada em vários trechos da cidade. Teve acidente com carro e moto na pista central da Brasil, isso ali na altura de Manguinhos, o que está complicando a vida do motorista. Pista lateral é a melhor alternativa, apesar das retenções ali próximo à saída da linha amarela. Na linha vermelha, teve acidente com carro e moto, também na altura da Ilha do Governador, está fazendo com que quem vem da Baixada encontre dificuldades. Chegada ao Caju, eu também observo problemas. Falando um pouco da Zona Oeste, porque o motorista que está saindo agora da linha amarela, está saindo de Jacarepaguá, vai encontrando dificuldades. Tá, o caminho pela Gabinal para Grajaú Jacarepaguá é uma alternativa, mas o trânsito está bem intenso. Zona Norte, você que está por Quintino, atenção na Clarimundo de Melo. Ontem já teve informação ali de ocorrências. Hoje, novamente, os moradores ali estão reclamando. Quem passa pela Clarimundo de Melo, atenção redobrada nesse momento, mas por enquanto, nenhuma ocorrência confirmada na região. Mais limite para o seu cartão de crédito? Só a PicPay multiplica o dinheiro que você guarda em limite extra. Baixe o app agora e abra sua conta grátis. Sujeito à aprovação, consulte condições. Já já, outras notícias do trânsito aqui na Tupi. Obrigado, Leonardo Salles. Que história é essa de tremor de terra, terremoto em São Gonçalo? Só faltava essa, tia Leal. É isso, Clóvis. Esse tremor que foi registrado a 1h07 da tarde por estações da Rede Sismográfica Brasileira, também foi analisado pelo Centro de Sismologia da USP, tremor de magnitude 2.0 na escala Richter em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O que diz o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que não recebeu alertas de tremores significativos dos órgãos federais que monitoram tremores e, segundo a Defesa Civil Municipal de São Gonçalo, não foram relatados danos. O detalhe é que no mês de fevereiro, o Google, inclusive, chegou a pedir desculpas depois de enviar alertas falsos de terremotos, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo. À época, esse temor seria de magnitude 5,5, Clóvis. Obrigado, Tiê Leal, 8:19. E o Flamengo saiu da frente, Heraldo Leite. Do primeiro Fla-Flu da decisão, deu o Flamengo 2-1. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Clóvis Monteiro. Flamengo vence o primeiro duelo com o Fluminense por 2-1. Mas a decisão do título ficou mesmo para o jogo de domingo. Rubro-Negro tem a vantagem do empate. Daqui a pouco eu vou deixar você na cara do gol. Em um minuto, Luiz Felipe Melo com as notícias da manhã de hoje, quinta-feira. De quinta-feira, Colgate Total 12, 180 gramas, 9,98 no app. Shampoo Cedo 325 ml, 7,99 no app. Creme desassadura Bem Pantol, 15,98 no app. Fralda Looney Tunes Mega, 19,99 no app. Kit Nelly Gold, 12,98. Creme tratamento escala, 6,99. Sabonete Lux Suave, 1,79. Alcatra, 34,90. Peito de frango, 13,97. Calabresa Sadia ou Seara, 17,98. Rabada inteira quilo ou costela, 19,98. Fígado bovino, 10,97. Economia é aqui! Chegou Renata Cristal, um biscoito cracker crocante com uma leve camada caramelizada de cristais e açúcar. É o equilíbrio perfeito entre doce e salgado. Há quem diga que Renata Cristal é um croque salgado com um recroque doce. Outros acreditam que é um croque doce com um recroque salgado. Mas a verdade é que só provando você vai descobrir. Experimente Renata Cristal e entenda porque só Renata tem recroque. Super! Notícias da manhã estão aqui. notícias da manhã com o Felipe Melo. Clóvis Monteiro, depois de 40 dias em que não choveu aqui na cidade do Rio de Janeiro, ontem teve temporal, não foi na cidade toda, teve concentrado principalmente aqui no centro da cidade, Santa Teresa e também na região da Zona Sul. Tivemos raios, trovões, chuva de granizo até na Urca, várias árvores foram derrubadas, uma aqui no centro, 7 árvores na Zona Sul. Em São Paulo foi muito pior o temporal, 330 árvores foram derrubadas e agora pela manhã ainda tem 74 mil pessoas sem energia elétrica. Ontem foi divulgada a inflação do mês de fevereiro e assustou a todos, porque foi de 1,31% no mês, o que representa a maior inflação para o mês de fevereiro em 22 anos, né? E agora no Rio, começa pela manhã o julgamento do caso do Moise Kabagambi, aquele congolês que em 2022 foi espancado, foi morto a pauladas em um quiosque na Barra da Tijuca. Dois dos acusados que estão presos começarão a ser julgados hoje. E agora operações no Rio de Janeiro. Desde o final da noite de ontem, na verdade, a Polícia Militar está no Complexo da Maré. Policiais foram atacados por traficantes, o BOPE interveio e agora pela manhã a polícia está lá no local, inclusive colocando blocos de concreto para tentar que caminhões roubados não entrem na Vila do João. Também está acontecendo agora a Operação Espoliador, mais de 700 agentes da Polícia Civil de todas as delegacias especializadas estão no estado inteiro prendendo assassinos, ladrões e outros criminosos. Até agora, o balanço mostra 123 presos na operação. Clóvis. Obrigado, Felipe. Em 30 segundos, a Ana Paula Portuguesa. Mas atenção, nosso plantão de vendas de terrenos em Araruama começa agora. Seja a primeira a ligar, seja o primeiro a ligar. Aproveite. Terrenos legalizados prontos para construir em Araruama. Fuja da violência do Rio de Janeiro. Vá viver em Araruama, esse paraíso da terra. Os terrenos são próximos ao centro da cidade, perto de escola, tem faculdade perto, hospital, condução na porta. Ligue agora para o nosso plantão.